그래서 93, bom dia, autorizando Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 5, portão 93. Estabilizou no curso. Bom, VLS, torre 18, meia dúzia. Federal. Bom dia, o 131, passando 1.100. Confirme. É o 131, passa 1.200 agora. 131, bom dia, direto do Leda Vigilante. Sou de Leda, muito obrigado, 131. Zero, sendo identificação direto Duna, DS 2000 no 014. Direto Duna, para 3153, bom dia, chegada bom, ofereça para 3.000 pés, como no 014. Chegada bom, ofereça 3.000 pés, bom dia, Azul 4040, de coluna da EL, 1500. Bom dia, Azul 4040, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, Azul 4040. Paulo, bom dia, será o 9970, onde você tem o... 9970, autorizado Alfa Juliette, ingresso à esquerda, pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 9970. Alfa Juliette, posição 3, atenta ao sinalizador, 9970. É o pátio 3, chefe, pátio 3. Pátio 3. TAN 3, 171, no passe nível 130, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1, bom dia. 125, 1, bom dia, TAN 3, 171. Cheque de rádio, como recebe, 3171? Alto e claro. Obrigado. Chame Recife, 251, alterno 3325. 251, bom dia, Azul 4040. Alfa Zero Campinas, agora de cópia, formação Golfo confere. Pegou Salvador, 3890, posição 62, sente a informação ativa para Recife, pronto para cópia. 3890, número 2, agora de cópia, por gentileza, formação Golf. A escuta agora. Mil livre LS. Cuidado, 2000, autorizado LS, reportar essa cidade, está presente. Localizador, né? 4231, pronto, código 4201, pronto, cópia. Azul 4201, Salvador Campinas, autorizado em voo 340, decolando 0, primeira curva à direita. Descida a saída da El, Leida, após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, até Brava Pesulu, após a rota do plano de voo. 5155 no transponder, o controle 120, desceu a 8, o 4201 da Azul. Planejamento correto, o Pático se encontra? Sente. Ok, o Tático que precede, o 3, 5, 3. Ok. Confirme o tráfego que precede o 3153. Está agora passando o marcador externo, bug 767. Gente, está 3153. 0, primeira curva esquerda, descida saída Puca, transição Caju. 5153 transponder, 120, decimal 8. É a frequência do controle, então 3890. Autorizado para Recife, nível 330. Aperu esquipo 5, decola no zero, curva esquerda, pouca, cara, viu? 5153, 1208, tá? 3290. Só confirmando a saída, Pouca Jamo, Caju. Confirmado, 3890. Eu não copiei, poderia informar novamente? 3890? Afirmo, por incrível que pareça, tem comandante que não coteja, fura e fala que falha, que foi falha da autorização de tráfego. Eu sei disso, obrigado, ciente na escuta. Se eu não copiei, seria o Xené 621 no Galeão? Afirmo, Xené 621. Xené 621 no Salvador Galeão, informação em curso é Golfo, pronto, Copa 360. Prossiga. Xené 621 no Salvador Galeão, autorizado em voo 360, decola da 1-0, primeira curva direita. Descida seria da El Leda, após Leda, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota após o 1-0 até a posição SMAP, após a rota do plano de voo. 5156 no transpondo, controle 120, décima 8, Xené 612 no 1. Autorizado, Galeão, nível 360, decola pista 10, curva direita, Israel, Leda, abril, 17 Delta do Lula, no Terra, 10 mapa, depois conforme a turma de voo. Responde 5156, controle 208, Xené 612 no 1. Cotejamento correto, após quando pronto, estacionamento pushback. Alô, bom dia, APSA 6570, levando na Golfo. APSA Cargo 6570, táxi via Alfa, reportando táxi Juliette. Alfa para Anta Galeão, informação em curso é Golfo, pronto, cópia. Bruno 963, Centro da Golf, autorização Galeão. Bruno 963, pronto cópia. Pronto cópia. Bruno 963, autorizado Galeão, livre voo 360, decola da 10, primeira curva direita, prefira saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolo 10 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5164 no transponde, o controle 120.8, voo no 963. Da 360, decolada 10, turma direita, da EL, Leda, Bridge, SMAP, Pesolo 10, transponder, voo 164, controle 1208. Correto, portão no 1, após quando pronto, pressionamento pushback, voo 963. Cortará. Para pushback, pressionamento 420. 420 no azul, inicia, coordenação aqui pessoal da porta táxi. Alô Salvador, TAM 3153, Taxway Echo. Taxi Alfa, reportando Taxway Juliette, TAM 3153. Taxi via Alfa, reportarás da Juliette, TAM 3153. Alça cargo 6570, Juliette, para o PAD 3, vamos lá dentro do sinalizador. Pode ser, graças a Deus, né? Salvador, Xené 62, o nono pushback, acionamento, posição de número 02. É o número 2 no setor, 62 o nono do Xené. Aguardando a sua autorização, 62 o nono. TAM 3153, mantém a posição do taxista Juliette. Manterá, está sem posição, TAM 3153. A intensidade é muito baixa. Solo Bono 093, autorização para Confins. O 093, formação curso Golf, pronto, copy, 360 Confins. Pronto, copy. Voo no 093, autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolo 16. 5167 no transponde, o controle 120.8, voo no 093. Autorizado 360, para com fins, é Pesolo 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda Pitch. O transponder 5167, controle 208, o voo no 093. Só complementando a rota do Pesolo 16, o voo no 093, intercepta a partida posição Bridge. Pesolo 16, intercepta a partida de Bridge, o voo no 093. Correto, 05 portão, é posto quando pronto, pressionamento pushback. Sim. Salvador, é o Gol 1865. Gol 1865, formação curso Golf Brasília, pronto cópia? Pronto cópia. Gol 1865, Brasília, autorizado nível de voo 360, decola no 0, primeira curva direita, prefira sair da Arbor, após voo Elefa, onde intercepta a rota Pesolo 17. 5171 no transponde, o controle 120.8, o Gol 1865. Pode confirmar a saída? Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após transição Elefa. Copiado, 360, autorizado Brasília, decola da 10, curva direita na Arbor, após Elefa, é Pesolo 17 a rota. 5171 na transponder, 208 após, boa noite. Correto, correto, 08 portal, após quando pronto, pressionamento pushback. Thank you. B1 no 3 ou não? Sente o azul 4201 no via Índia no ponto de espera chama torre 108 decimal 95 com agente 108.6 frequência o altímetro 1014 bom voo. Ingressa Juliette 03 ao portão. Ingressa Juliette para o 03, para 3153. Oxené 6211 no solo. Solo, Oxené 6211. Coordenação aqui pessoal, após a Airbus da TAM finalizar o estacionamento à sua esquerda no portão 03, inicia no 02. Coordena, após a Airbus parar no 03, inicia o Oxené 6211. Léo 3890, posição número 6, pushback, acionamento pronto. Então 3890, 612 é o portão, com a safra de solo inicia a porta-táxi. Do localizador, Gol 9063. Gol 9063, completa aproximação, foi 108.6. 108.6, Gol 9063. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, decolou, mantém proa, cruza 1000 pés do perfil. Azul 4201, no contato radar da decolagem, saída da El, para o 340. Da El, 340, 4201. favor, pede pro operador do Sing tirar o aqui do 3890, posição 6, por favor. E já entrando em contato com o Infraero. Obrigado. Do 362, está na identificação, está para o nível 050, chegada bom, fique negão no 014. Autorizado, o 5362. Autorizador, bom dia, o trip 5594, quem tem informação, Golf no PAC 3, para autorização, Aracaju, nível 150. Gente, formação hotel agora, única modificação ao altímetro que passa a marcar no 014. A intenção é no 50 Aracaju? É isso mesmo, 150 Aracaju. Gente, agora de coordenação. Chanel 62 1-1, após o 1-1-3, autonomia 3:40, alternativa Guarulhos. Só confirmando o PB, 1-1-6? É 1-1-3. 1-1-3. Sente o Xenem 1-1 via Índia até o ponto de espera da 1-0 autorizado. No ponto de espera pronto, chama a torre 186, altímetro 1-0-1-4, bom voo. BD-14 via Índia até o ponto de espera da 1-0, lá 186 com a torre, o Xenem 1-1, obrigado, até mais tarde. Até. Então 3890, solo. Vai correr no Finger agora, aguardando por ele. É só... já foi acionado aí, Fredo, ok? Tá, já fizeram a remoção, tá iniciando. Solo Rio 5973. Rio 5973, 1 minuto, copy Recife 370. A sua escolha. Rio 5-4, pronto, cópia? Pronto, cópia, Trip 5-5-4. Trip 5-5-4, Salvador Aracaju, 1-5-0 ao nível, UF 77 a rota. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, descida saída Pucajamo, foi Jamo direto Aracaju. 5177 no transponder, controle 120.8, trip 5514. 5514, autorizado 150, Aracaju na curva 77, decolada 1-0, com curva esquerda após, sai na Pucajamo, depois direto Aracaju. 177 o transponder, 120.8, controle de saída. Só corrigindo, 5514 da Trip, não chega nem a interceptar a Golf 77. Após Jamo, já está autorizado o Aracaju, já coordenado com o controle de Salvador e o Centro Recife. Cliente, após Jamo, direto para Aracaju, grato. Pátio 13, após quando pronto, acionamento pushback 5514 da Trip. 5514. Alô, voo 9063, visita na Alfa. Taxi de Alfa, repórter, taxi Juliette, voo 9063. Alfa, repórter Juliette, Sandra Messi. Voo 9963, fugiu pela manhã, tô portão 1-1. Voo 9963, coordenação equipe de som, devido a obras, reporta táxi. Net, livre, reporta táxi. Rio 5973, pronto, cópia. Prossiga. Rio 5973, autorizado Recife, nível de voo 370, via Eurobrisk 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda. Perfil de saída Puga, transição Caju. 5401 na transponda, controle 120.8, Rio 5973. Afirmativo, autorizado, Recife nível 370, aerovia uniforme Rio 58. Decola da pista 1-0, efetua a subida Puga com transição Aracaju, curva esquerda após decolagem. Transponda acionado, stand-by 5401 e controle 208, Rio 5973. Gotejamento correto, rapaz, quando pronto, pressionamento pushback. O Rio 5 C3. C3. Nova, o 093 aguarda, por gentileza. O 9063 ingressa Juliette 04 ao portão. Juliette 04, 9063. 34201, obrigado. Chama o centro Recife agora, 125, decimal no 0, alterna 13325. Chama Recife 251, alterna 3325, 4201, bom dia. Bom dia. Serra Bravo, November Santos, visual com voo. 1890, após a passagem do 737-800 da Gol, prossegue via Axway Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, chama a torre 108-612, bom voo. Obrigado, bom trabalho, dando passagem para o 37, via Índia, ponto de espera torre 1186, na 10-3897. O 5-5362 vai livrar o 80 para o meu na ponte. Eita. Xerém 62-1-1, contato radar na decolagem, a cruzar 2000, autorizado para o de Leda. Passando agora 2000, voando direto Leda, 62-1-1. Dotpack 1963, CLB 193, Delta 963, horas 24, treino em Campinas. Eu confirmo o PB. 1993. Sente, Gol 1963, autorizado Corrigindo. Chame através 08. Após 08, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chama a torre 108-612. Altímetro 1-0 no 4. Sente, chamar através 08. Confirmo para o solo. Gol 1903, Rodrigo, aqui Pissola, após a passagem do 737-800 da companhia, a cauda inicia no 05, após a passagem do 737-800 da companhia. Táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre 108-612, o altímetro 10 no 4, bom voo. Pátio 1 no Índia, chama a torre 206, tá perfeito. Alfa X-Ray Delta. Alfa X-Ray Delta, prossiga. Solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 08. A intenção é do Pátio 3 até o Gate 08 do Pátio 1? Positivo. Sente ir aguardar o Alfa X-Ray Delta. Alfa X-Ray Delta aguarda. Controle 38190, bom dia, cruzando 1200 pés na circuito. Então 38190, contato radar na decolagem, suba para o nível 330, saída Puca. Sim, pode mandar presente Aracaju? Inicialmente, jamo. Obrigado. Passaredo 2229, reporte, reprovando, Duna. Já estamos voltando aqui na prova de Duna, o 2229. Trip 5362, desça para 4000 pés, que negal no 0 no 4. 4000, comei 14, 5362. Gol no 649, desça para nível 050. Voo 86508, inicia com a nossa equipe de solo da Infraero, reporte táxi. Ok, Cadice, voo no 86508. Confirmando? Somente por curiosidade, tem uma cidade de... Ela tá fechada. É um princípio de afundamento do piso. É, tá fechado há um ano e de acordo com a Infraero já está sendo licitado. Solo, eu tenho 5973, pátio 3, com essa equipe de solo é por táxi. Está autorizado o pushback no pátio 3? O Rio 5973, na escuta? Primativo, prossiga. O Rio 5973 autorizado no pátio 3, quando essa aqui de solo é ponto táxi. Sim, reportarei táxi, 5973. Confirma o teu nave chamou o solo? O trip 5514. Por gentileza, aguarde o 5514. O Rio está à direita lá, 5514, não vai interferir o pushback. Sente, coordenação aqui de sol, se tiver condições de realizar simultaneamente sem interferir com o 767, inicia. Afirmo, tem condições sim, vai iniciar. Sente. Solo, voo 093, para o táxi, 29 a bordo, até a Campinas, 3 horas. Bom dia, voo 1963. Zona 963, contato radar na decolagem, saída da Ultra 360. 360, com referência, você pode voar Leda? Autorizado. Curando Leda, 963. Se a atmosfera dá no zero, quando o piloto 26, 093. Confirme velocidade. 5362, Marcelo. Salim X-Ray, a intenção é 180 Teixeira de Freitas. Cópia. Patão Gosto, Salim X-Ray, Salvador Teixeira de Freitas, 180, é o nível. Decola da 17, primeira curva à direita. Da El Leda, após Leda, direto, destino. 5160 no transponder, o controle 120.8, Robatão Gosca Lima X-Ray. Copy. Lernia 211, chame centro Recife, 251, alterna 13325. 251, 13325, chame 621. Firmou o PLB por gentileza? Luna Bosco, 3 horas e 40, alternada Campinas, táxi. Oscar Leão X-Ray, para acionamento táxi 2, 108.6, bom voo. Essa X-Ray vai reportar estabilizado 2229. 181, a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. 1865, autorizado táxi via Tationo, táxi Índia, no ponto de espera pronto, chama a torre 108.6, altímetro no 0.4, bom voo. Ok, Pationo, torre 2862, ano 04, bom dia. 9963, solicita prova de bridge. Mantenha o leda, guarda de coordenação. Controle Salvador, vamos no 093, na Dael, passa 2000. Contato radar na decolagem, sobe para 360, certo Dael. Sobe o 360 na Dael, autoriza o Dael direto, vamos no 093. Está autorizado. Dael, vamos no 093. Autonomia de 3 horas e 45, alterna Salvador. Rio 5973, táxi em frente, Índia, no ponto de espera chama Torre 108, decimal 612, altímetro 104, autorizado até o ponto de espera, dá 10, Rio 5973. Táxi até o ponto de espera, da pista 10 autorizado, com altímetro 104, no ponto de espera Torre 108,6, 5973. Solo Trip 5514, está com 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Recife para o táxi. Trip 5514 segue o 767 da Rio, à frente como número 2. No ponto de espera, chama a torre 108,6, o altímetro 104, bom voo. Autorizado inicialmente até o ponto de espera da 10. Cliente, autorizado o táxi seguindo a aeronave da Rio até o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 108,6. Obrigado. Bom voo. 3229. Cliente, torre agora 118,6. 118,6. Vamos 649, desça para 3.000 pés. 3, 6, 6, 4, 9. Alfa X-Ray Delta inicia o pushback no pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal. Alfa X-Ray Delta chamará para Agora. 1649, reduzindo 2100 mais. 210 mais, 649. O 093 autorizado, bridge. Bridge, obrigado. Número 649, desça para 2.000 pés, autorizado RS-76, reporte estabilizado. 2.000, acho mais estabilizado, vem para tomar. Estabilizou no lote, 5362. 5362, compete a aproximação, 3.18.6. 18.6, obrigado, bom dia, 5362. Bom dia. A posição Singer de número 7, para a posição Singer de número 5. Subo para 360. Na arco 360. Charlie é do portão 07 do pátio 1 até o portão 05 do mesmo pátio, não é isso? Positivo. Gente, aguarda, por gentileza. Ok, não aguardo. Zona 963, chame Centro Recife, 125, 10, alterna 3325. 2590, 3325, 093. Tá confirmando, foi pro voo do 963. Afirmativo, 963. Chame Centro Recife, 2510, alternando 3325. 250, no 3325, voo do 963. 2229, táxi via Alfa, reportando táxi Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 2229. O Alfa X-Ray Delta, autorizado ingresso, pátio 1 até o portão 08. Alfa X-Ray Delta, ingressando pátio principal até a posição 08. 76, graças. Direto é Lefa, o gol, ou no 865? Aguarde, gol no 865. Ok. Autorizado, Lefa. Ok, Lefa. Na Juliette, Alfa. Afirmativa, após a passagem da Embraer das ruas, sua esquerda no reboque, ingressa Juliette para o pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Ok, já passou o azul, vamos ingressar na Juliette, pátio 3, já tem o sinalizador, 2229.